eles falam pra eu acabar com os falsos MCs da pista, pra depois os frustrados botarem meu nome na lista. Falam pra eu voltar pro crime ou pra eu deixar o crime de lado. BK perdoe os humanos, eles não sabem o que falam. Falam pra eu fazer um som pop, falam pra eu continuar a rua. Falam mais do que o X9 e menos que a Mini Uzi. Falam que eu bebo muito, falam que hoje tão sem freio. Falam onde eu devo melhorar, falam que é feio falar do defeito alheio. E falam que eu passei da hora de criar família. E falam pra eu não trair os conceitos da rua. E falam que tão há meses sem pagar pensão. Falam do dinheiro e da mina do irmão. E falam pra eu salvar o mundo, pra eu ajudar quem precisa. Falam que se for do mundo sou só eu e minha família. Falam que já se cansaram, que é pra eu nunca desistir. Falam pra eu não mudar, falam que querem evoluir. É que eles falam muito, normal. Eles não falam nada, normal. Eles calados falam bem melhor que a própria fala, normal. É que eles falam muito, eles não falam nada. Eles calados falam bem melhor que a própria fala. É que essa vida já foi mais difícil, muito mais difícil. Advogados já foram mais caros, essas pessoas já me odiaram, normal. Já me julgaram, já foram juízes. Tudo normal. É que essas ruas já me aprisionaram, me ensinaram, me mataram, já me libertaram. Esse sistema me destruiu e eu voltei mais fraco. Eu sempre olhei eles de cima e eles são tão baixos. Eu já corri, eu já morri, eu já nasci rico. Eu só não sabia disso. Eu já corri, eu já morri, eu já nasci rico. Eu só não sabia disso. Eu parei de ouvir esses caras, ele nunca vão me entender, só me vê no Instagram, eu sorrindo na TV. E as chuvas que molham meus jardins, as pragas que eu matei, os espinhos que ferem a mim, são das mesmas rosas que eu plantei. Eu sei que eu errei, mas me lembro de poucos reconhecimentos sinceros. E a segurança que você sente com uma 380 sério. Encontrei minhas pedras, tô construindo um castelo. Quando essa corda aperta, eu não vejo vocês por perto, não. Pensar nas consequências, mas vive agora, vive agora. Mantenha a paciência, chapa, o jogo é foda, sempre foda. Visão ampla e aquele bet meia. É porque eu já te falei que esse mundo roda. Dizem que a vida ensina e nós vai pra cima. E o que a vida ensina é não baixar a autoestima. Dizem que felicidade é um momento. Dizem, na vida tudo tem seu tempo. Dizem que fazem de coração, nunca por dinheiro. Dizem que fume são da rua, mas eu fui primeiro. Dizem que sabem, dizem, opinião pra tudo. Dizem que são poetas, só se for poetas mudos. Dizem que pai, que pum, que fazem acontece. É muito disso, me diz pra atender suas preces. Dizem que são o bam-bam-bam da esquina. Mas correm pros seus condomínios quando os homens vêm pra cima. Se ouvisse o que eles dizem, nunca fazia nada. O que eles dizem não derruba a minha parada. Eu sigo calmo, mas me irrito quando pedem calma. Logo ao homem que não vendeu a sua alma.